www.maisencds.com.br. Irmãos que mandam ver no Vulcão Negro. Eu esperei muito tempo aqui sem você. Das noites em claro, sofrendo, chorando, desejando em te ter. Mas agora que você chegou, eu vou me expressar. E ficar longe de ti, meu bem, eu confesso, é triste demais. Com esse rosto de anjo, tomou conta de mim. Não tive